a fazer parte da nossa programação. ZYN 337, Rádio Itabira AM 770 kHz. A sintonia da música, esporte e informação. Uma realização Luiz Menezes. Pois é, pois é. Você quer um café? É claro que eu quero, mas só se for café da feira, porque esse é bom mesmo. Café da feira, pra tomar na hora que você levanta, pra fazer uma boca de pique, na hora do lanche da meninada, inclusive de noite na hora de deitar. Se você não conhece, experimenta, você vai gostar. Café da feira, o resto é chá. Rádio Itabira apresenta... Alvorecer Sertanejo. Olá, muito bom dia. Em Itabira, horário oficial do Brasil, 5:06. Estamos chegando para a apresentação de mais um Alvorecer Sertanejo. Bom dia para você de casa, para você do trabalho, para o amigo da zona rural. Bom dia para você, onde quer que se encontre. Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Trabalhos técnicos a cargo de Edésio Silva, o DJ Tereco. Produção e apresentação hoje, Luciano Sobrinho. Sexta-feira, dia 18 de dezembro, são 5:07. Nós vamos iniciar a parte musical do Alvorecer Sertanejo de hoje com o som de Pedro Bento e Zé da Estrada, conferindo a hora certa, 5:07.